viagem. Vez em quando dê notícias de você. Bebe tudo que quiser, só me deixe te dizer, minha vida está partindo com você. Sei fingir, seus carinhos não são meus, e por isso fico aqui, vou mentir.